chegamos agora ao terceiro episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots, O Mesmo Pulso da Máquina, The Very Pulse of the Machine. Duração do episódio 17 minutos, a técnica de animação é de CGI com cel shading, emulando uma animação 2D. Os estúdios de animação foi a Polygon Pictures, do Japão, e a direção ficou por conta da dona Emily Jean. Aí, legal, começa o episódio, a gente vê duas astronautas e um veículo de transporte terrestre desviando de obstáculos em uma paisagem alienígena. De repente, não mais que de repente, ocorre um acidente, e uma delas, chamada Burton, morre no acidente, enquanto que a outra, que é a Martha Kivelson, tenta chegar até o local do desembarque para pedir ajuda à nave que está em órbita. Até o momento, Nobre, o que, que você achou da animação e da história desse terceiro episódio como um todo? Então, muitas vezes quando acontece nessa série, né, nas duas temporadas também, geralmente eles não dão muito assim para você se localizar. Eles começam no meio da ação e você vai pescando um detalhe e outro, né? Uhum. Essa daqui, assim, no geral, o roteiro não me agradou muito. Eu esperava mais tal, mas o visual tá incrível. O desenho, o visual todo tá muito incrível. Eu vi alguns vídeos falando que esse daqui, eles basearam muito na arte do Moebius, né? Do Moebius, sim. É. Então, assim, em matéria de animação e de visual, ela tá incrível. O roteiro não me pegou muito, apesar que também é bem legal. Beleza. E aí, o que que acontece? Papo vai, papo vem. A Martha, né, ela se ferrou porque o traje dela vazou e o oxigênio dela tá indo pra casa do chapéu, né? O que que ela faz, então? A outra colega dela morreu, ataca a porra do tanque dela intacto lá no traje dela, beleza, bora fazer uma chupeta aqui no traje da mulher, liga o reservatório de oxigênio da mulher, né, da Burton, na Martha, e aí a Martha, pra poder seguir viagem, vai ter que carregar agora a Burton morta pra poder levar o tanque de oxigênio dela, né? O que pra mim foi, inclusive, uma sacada de roteiro muito bem feita, na minha opinião. Porque não teria como ela ficar carregando, não te diria pra quê, né? Ela ficar carregando a porra da defunta, se não fosse realmente pra poder aproveitar o tanque de oxigênio dela, né? Sim. Até porque não dá a entender também que dá pra elas trocarem de mochila, né? Então, não. Só tinha mesmo desse jeito pra conseguir o oxigênio. Não tem atmosfera. Se ela inventasse de desconectar, perdia tudo. Não, sim, não, é, não. Foi a melhor saída que podia ter mesmo. Mas, contudo, todavia e entretanto, Norberto, a Martha não saiu ilesa da porrada aqui do acidente, não. Ela tomou-lhe uma bela de uma traulitada, tava toda alanhada, toda esculachada. Tanto que, de tempos em tempos, ela ia metendo lá uns analgésicos que tinha no traje dela, né? Uns negocinhos de analgésico. Ela tava metendo analgésico direto, né? Tipo Dr. House tomando Vicodin direto, que nem balinha, né? Ela tava mais ou menos nessa história assim, né? Tava fazendo umas misturas meio louca. Isso. Tava fazendo umas misturas de coisa. Tanto que o equipamento dela tá falando toda hora: pô, menina, para de misturar essa merda, porque vai te dar ziquezira, tu vai ter problema nos trombos, tu para com essas porra, mulher. Mas ela não ouviu a reclamação do computador do traje dela, né? Tanto é assim que quando ela começou a misturar demais lá os medicamentos, ela começou a ouvir ninguém mais, ninguém menos que a voz da Burton na cabeça dela. E eu, opa, que porra é essa? Que tá vendo? Né? O negócio foi do bom. É do bom, né? Do bom mesmo, né? Aí o que acontece? A voz da Burton na cabeça dela começou a falar que na verdade não era a Burton, que a Burton tava morta mesmo, que aquilo lá na verdade era Io, que é a lua onde elas estavam. Aí a gente ficou descobrindo que elas estavam na lua de Io, que é uma das luas de Júpiter, né? E que a tal da lua, no centro dela, tem um centro de ferro rotacionando, que faz com que a lua tenha como se fosse uma espécie de computador, né? Ou então a lua é uma espécie de supercomputador lunar planetário Waggle Bubbles, né? Aquelas Technobubbles que sempre tem história de ficção científica, não é de hoje que essa merda acontece, né? Então vamos lá. Mas aí, o que eu achei interessantíssimo nessa história é que não ficou claro desde o início se realmente a porra da Lua tava falando com a garota, se era realmente uma espécie de computador planetário, caralho, a quatro, ou se era só porra viagem na maionese dela tá chapada de remédio. Você não teve essa impressão também, Norg? É, eles quiseram deixar de propósito, né? Alguns dos episódios, geralmente até uns dos melhores episódios, deixam sempre o final assim aberto pra você fazer sua interpretação. Eles não dão tudo mastigadinho pra você. Uhum. Então, realmente, dá muito a entender isso, que realmente pode ser a loucura dela, até por conta... É, não é só a voz que ela ouve, né? Às vezes ela escuta, vê as pedras ao redor virando uma astronauta. Ela tem alucinações também, visuais, não só auditivas, né? É, quando ela liga lá um estroboscópico no capacete dela, ela começa a ver tudo no cara. Vai, ela vê lá Keanu Reeves, né? Ela vê. É, exatamente, ela fica muito louca. Fica ali. Muito chapada, legal, viajou legal. Vou conseguir arrastar essa mulher pra caramba. Mas ela acabou não conseguindo, porque o oxigênio, mesmo com o estoque reserva lá da Burton, o oxigênio acabou, né? Fudeu, cu da Mariola. Uhum. E aí ela começou a ouvir na cabeça dela a voz da Io, né? A voz da Burton, que na verdade era Io. Falando, então, desiste da vida, pula aqui comigo nessa piscina de ácido e se junte a mim pra sermos um com o universo, tal e coisa. Aí é que eu pensei, caralho, como essa viagem doeu, né? A outra que foi a bad trip, não, essa aqui é que teve uma bad trip legal na viagem dela, né? O que que tu achou desse final, Norb? É, então... Que negócio, quando eu comecei a ver, eu realmente tava torcendo que ela chegasse no local, né, e acontecesse alguma outra coisa, e assim, sei lá, sabe quando você vai acompanhando o desenho, você vai vendo tudo as coisas que ela passou, você vai esperando uma recompensinha lá no final, tipo, uhum, sei lá, pelo menos alguém vai ajudar, ou vai descer uma nave, alguma coisa assim, mas não rolou nada disso, acabou que... Ela acabou escolhendo aceitar a ideia que o planeta, né, entre aspas, fazendo as aspas com os dedos aqui, essa ideia doida aí de mergulhar e se tornar uma com Io. Muito bem. Sim, ficou legal assim, mas eu ia esperar um pouquinho mais no final. Entendi. Muito bem, então. E assim, queridos ouvintes, que termina este terceiro episódio. Fiquem por aí e vamos continuar com a nossa maratona. Até lá!